Nessa terra onde está a minha raiz, nessa terra onde está meu coração. Segregado, desempregado, não esperem ajudar de deputado. Em meia guerra tem gente que canta e busca ser feliz. Na favela tem gente que canta e busca ser feliz. Guerra urbana. A molecada que sonhava com a fama, com futebol. Hoje se vendem assalto e por grana se matam pra fumar o crack. Triste maneira de brincar com a vida. Poucos têm opção, alguns nem conhecem o parque da cidade, mas conhecem as grades, arma e munição. Nessa terra onde está a minha raiz, onde está? Nessa terra onde está meu coração. Segregado, desempregado, não esperem ajudar de deputado. Em meia guerra tem gente que canta e busca ser feliz. Lá na favela tem gente que canta e busca ser feliz. Então, doutor, menos droga, mais amor, mais saúde, por favor, vem pra aliviar a dor. O hospital daqui lotou, eles fingiu que não viu. Cê viu, no corredor morreu uma pá de tio. Negligência que é mato, acontece de fato. Toda hora é descaso, seu dinheiro tá no estágio. Não quero saber da copa, põe comida na cozinha pra encher a barriga dos moleque da neguinha. Que ninguém come bola, os moleque quer escola, qualidade no ensino ou então uma pistola. Pra invadir sua mansão, mostrar o marginal. Aí terá razão pra diminuir a maioridade penal. Então não se assusta, véi, é só o começo. Você visa, discrimina, agora paga o preço. Mesmo assim, nessa terra onde está minha raiz, meu povo não desiste, sempre busca ser feliz. Nessa terra onde está minha raiz, onde está? Nessa terra onde está meu coração. Segregado, desempregado, não esperem ajudar de deputado. Em meia guerra tem gente que canta e busca ser feliz. Lá na favela tem gente que canta e busca ser feliz. Somos nós por nós unidos numa só função. Luto pela mesma causa, mas vejo desunião. Chegando com o reggae, misturando com o rap, colocando em prática os sonhos de Malcolm X. Martin Luther King estaria orgulhoso ao ver o branquelo aqui lutando pelo povo. Meu esforço, acredito que nunca será em vão, mesmo que um só escute em meio a 1 milhão. Acredito que morremos quando não sonhamos mais. Os sonhos nos movem em busca de novos ideais. Sempre mais, vou que vou, não posso parar. Sou o cara dos vídeos que veio pra incomodar. Nessa guerra urbana eu tenho as minhas próprias armas, disparando na cara, derrubando suas máscaras. Falando a verdade, dou a quem doer. O povo está nas ruas e agora é pra valer. Nessa terra onde está a minha raiz, onde está? Nessa terra onde está meu coração. Segregado, desempregado, não esperem ajudar de deputado. Em meia guerra tem gente que canta e busca ser feliz. Lá na favela tem gente que canta e busca ser feliz. Nessa terra onde está minha raiz, minha raiz. Nessa terra onde está meu coração, meu coração. Segregado, desempregado, não esperem ajudar de deputado. Em meia guerra tem gente que canta e busca ser feliz. Ser feliz. Lá na favela tem gente que canta e busca ser feliz.